E chega a noite. E com a noite há uma mudança tão grande. As cores mudam. O clima que bate no peito também muda. E muda dependendo do contexto de vida que você tenha. Alguns se recolhem depois de um dia de trabalho e no aconchego dos seus lares encontram a companhia da família e aquela paz que o dia não lhes fez possível. Outros, porém, se preparam para novas etapas de trabalho, uma nova jornada, ou talvez até a primeira jornada, porque a noite é o seu espaço de ação, de movimento, de troca social ou de compromisso profissional. E muitas vezes também aqueles que trabalham durante o dia, estudam à noite, que saem depois de um jantar rápido e de um banho rápido, saem para essa aventura em busca do conhecimento e de se afirmarem, por muitas razões, no espaço das profissões ou também no espaço do conhecimento, do saber e socialmente numa troca muito mais dinâmica, muito mais ativa. Todos os caminhos, todas as possibilidades são muito ricas, mas a chegada da noite traz muita coisa. E traz também a possibilidade de trocas diversas, trocas mais intensas, trocas mais sensíveis. E nesse espaço que adentramos nós aqui pela Melodia FM, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, com o nosso Questão de Sensibilidade, que fala direto ao seu coração, que fala direto ao seu sentimento, que fala direto a seu espaço interno. Mas, querido, bem-vindo seja você ao nosso programa. Estamos chegando. Boa noite. Questão de Sensibilidade, de segunda a sexta, das 8 às 9, pela Melodia FM, a Educativa de Varginha, comigo, Renato Tavolieri Filho. Vocês e eu, todas as noites, aqui, trocando ideias, trocando visões de mundo e, principalmente, trocando música boa e informação sobre essa música. E hoje estamos com uma programação especialíssima. Falamos dela no próximo bloco. Oh, No nosso primeiro programa desta semana, nós apresentamos a vocês a cantora de jazz norte-americana Abby Lincoln. Ontem também fizemos isso, continuamos a apresentação sobre um material riquíssimo deixado por ela, e nós fizemos menção à sua grande criatividade. E dissemos também que em algum momento nós abordaríamos essa questão. Vamos falar alguma coisa a respeito disso hoje, porque o que trazemos como proposta musical e que vocês já estão ouvindo atesta isto que nós queremos trabalhar com vocês, que é a nossa inteligência intuitiva. De modo geral, a nossa educação se preocupa muito com a nossa inteligência racional, que é a nossa razão, a nossa lógica. Mas, como base para a nossa lógica, inclusive aquela inteligência que é a inteligência do Eureka, da descoberta, essa inteligência que é a base da arte, por incrível que pareça, também é a base das grandes descobertas científicas, dos grandes avanços do homem, tanto na física, na química, na matemática, ciências exatas bebem da inteligência intuitiva. Uma das frases mais interessantes do Einstein, que ele disse que ele chegou à teoria da relatividade com 90% pela intuição e que a lógica só confirmou o que a intuição já lhe havia comprovado, e que ele usou da lógica muito mais para convencer os outros do que, de fato, para trazer à sua conclusão interna aquilo que a inteligência intuitiva já lhe havia trazido. Nesse sentido, é que eu, como educador, sempre me bato muito por uma revisão da nossa forma de atuação. É óbvio que, mesmo hoje, na luta pelo mercado de trabalho, que parece ser a ênfase quase que exclusiva da nossa educação e das nossas escolas, infelizmente, porque o homem não se reduz apenas a um homo faber, no sentido de ele atuar em termos profissionais e principalmente visando a lucratividade, mas o homem tem outros espaços que são descuidados, e essa integração se faz necessária para o seu equilíbrio interno, até para que ele possa ter respostas melhores até na sua atuação profissional e material. Porque ele mais equilibrado, mais pleno e mais criativo, sem dúvida, ele vai estar produzindo mais e melhor. E esse é um aspecto. Hoje, o mercado de trabalho requer profissionais criativos, flexíveis, sensíveis, e todas essas questões estão num estímulo, sim, que a inteligência intuitiva, criativa, propicia. Eu disse intuitivo, criativa, porque a intuição é responsável pela nossa criatividade. E eu estou trazendo tudo isso porque um dos traços marcantes do trabalho da Abby Lincoln, que nós já apresentamos nos dois primeiros dias, é exatamente essa criatividade muito grande que ela tinha, não só como atriz, como compositora e, sem dúvida, como intérprete de jazz. Muito mais do que cantora, como intérprete. Porque sentia e interpretava a música com alma. E com relação a essa criatividade, nós estamos trazendo hoje uma manifestação musical jazzística. Não especificamente o jazz como denominação, porque o jazz tem várias subdenominações. Então você tem o soft jazz, o modern jazz, o blues. Você tem milhões de denominações que são diferentes nuances desse espaço musical, dessa manifestação musical, que é altamente intuitiva. Porque uma das coisas mais importantes no jazz é essa soltura, essa liberdade e muitas vezes essa improvisação. Improvisação não só do instrumentista, como também do cantor. E é muito interessante quando existe esse casamento, né? No canto, na hora, ali ao vivo, o cantor e o instrumentista começam a ter um diálogo de criatividade. E isso é marca registrada da expressão jazzística, na qual, fonte da qual o próprio samba, a música brasileira, bebeu, dando a criação é essa expressão fabulosa e tão reconhecida internacionalmente e que eu gosto muitíssimo, que é a bossa nova. Um ritmo que não morreu. Pode ser que não tenhamos, vamos dizer assim, essa sequência de expressões e composições tão frequentes, mas o mundo inteiro adotou a bossa nova como um registro e como um ritmo oficial, né? Já internacional. Você tem estações exclusivas no mundo inteiro, vocês podem verificar isso online, vão lá no Google, só em bossa nova. Então estamos trazendo hoje, vamos trazer em outros programas, já que estamos caminhando pelo jazz, já que começamos no início da semana com a Abe Lincoln e estamos hoje com o jazz variado, vamos fazer um mix de jazz, de várias formas diversas de manifestação, inclusive colocando uma música pop, vamos dizer, muitas delas eu acredito que vocês venham até a identificar, mas que tenham essa característica de inovadora, criativa, herdada do jazz. Então, de certa forma, expressões jazzísticas da grande riqueza da música americana, sem dúvida. Thank you. Durante a Semana Santa, eu falei algumas vezes que eu queria abrir um espaço aqui no nosso programa para que aquelas entidades, aquelas instituições que tenham obras de assistência, que tenham trabalhos junto à comunidade, que envolvam e trabalhos esses que envolvam solidariedade, amor ao próximo, e também na área da educação, nós queríamos abrir aqui o nosso espaço, ainda que um horáriozinho um pouco complicado, como eu sempre digo, mas sempre é alguma possibilidade de divulgação, mesmo porque todos os programas estão online, para que vocês consigam ter maior projeção, seja em campanha, seja em atuação, e também para divulgar aquilo que se faz e que sem dúvida mereça essa projeção aqui, não só na nossa cidade, como também no espaço próximo ou até num âmbito maior, ficando aqui um registro. Portanto, é só vocês entrarem em contato comigo diretamente. A forma mais simples é através da internet. Vocês no site www.acasadapedra.com.br, vocês vão ter nessa página, no canto direito, acima da página, logo abrindo, um linkzinho contato. Cliquem ali e nesse contato vai aparecer um formulário para vocês entrarem em contato direto comigo. Ou então, vocês podem telefonar para a rádio, mas eu acho mais complexo, mesmo porque eu não fico na rádio permanentemente. Então, eu acredito que o mais simples seja o e-mail, e nós podemos então agendar um contato direto e podemos aí, quem sabe, já ter a presença de vocês em um dos nossos programas, na gravação de um dos programas. Então, por favor, aqueles que acharem, houverem por bem, que nosso espaço possa ser de algum valor, de algum interesse, por favor, vai ser um prazer poder divulgar esse trabalho, que sem dúvida faz jus ao espírito do nosso programa, porque comprova a questão de sensibilidade. Soft winds whisper sweet words to my love. Soft winds tell him the dream. He's gone too long out on the blue sea. Find him, soft winds, and bring him back home to me. Blow, blow, soft winds out on the blue sea. Blow, blow. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. Eu gostaria ainda de acrescentar à minha última fala que não só aquelas organizações ou entidades assistenciais que se prestam a essa manifestação de solidariedade, que o nosso programa está aberto. Nosso programa está aberto também às iniciativas dentro da área da educação, principalmente àquelas que se reportam aos jovens, mas em todos os espaços educacionais. E nós acreditamos que é no jovem que o futuro se faz. Portanto, todas as iniciativas que tiverem como foco o desenvolvimento da inteligência intuitiva, da criatividade e, especificamente, a afirmação da sensibilidade, porque sensibilidade se educa. Então, nosso programa está aberto não só para o diálogo, como também para a divulgação desse trabalho, porque essas questões são fundamentais e nós gostaríamos de ativar um pouco essa função do rádio. Ativar um pouco também uma das nossas propostas, que é ter um contato maior com a comunidade. E não só a comunidade local da cidade em si, de toda a região próxima ou daqueles que, de alguma forma, tenham acesso, seja online, ao nosso programa. O humano nos importa em todos os espaços e de todas as formas. Portanto, fica aqui o convite e fica aqui o espaço aberto, porque esse espaço é nosso. É nosso, de você, irmão, de coração e sensibilidade, e que se preocupa, sim, com o nosso entorno, se preocupa, sim, com o próximo e, principalmente, com uma questão fundamental nos dias que vão, que é com o nosso futuro, com a construção do nosso amanhã, para que os nossos jovens possam lembrar de nós, sabendo que fizemos o possível para transformar o espaço em que eles vivem em algo mais bonito, mais belo, que nos faça nos orgulhar do que fomos. Porque isso é fundamental, você poder partir feliz daquilo que fez e daquilo que legou na sua passagem. Questão de Sensibilidade de hoje, trazendo um mix. Um mix pop, um mix que, na verdade, agrega, como eu estou falando, o jazz, o soft jazz, a música pop. Mas, de modo geral, poderemos dizer que é um mix pop, porque é uma música popular de diferentes raízes, mas que tem como base fundamental a criatividade e a originalidade do jazz. Thank you. It's about time that the rain and I resign. And I wonder, when will that sun shine? The waiter comes through. Anything for Mademoiselle at a table for two. I order for myself. Finish up my tea and I bid the night bon vivant. And I won't wonder what my have been. No, I won't wonder what might have been. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. É noite, o sentimento voa e ele encontra no seu peito a vontade de ser feliz. E que assim seja. Questão de Sensibilidade. felicidade sim. Questão de sensibilidade de hoje, infelizmente, já vai partindo. A nossa horinha se completou, mas nós sabemos que amanhã, no mesmo horário, das 8 às 9 da noite, nós temos um encontro. Portanto, o meu abraço, o meu até amanhã, uma fantástica noite e nos vemos então. Renato Tavolieri Filho se despedindo.